no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Fascinante e enigmático, o universo desperta o interesse de muitas pessoas. Tendo em vista esse aspecto curioso e a importância de pesquisar as ciências astronômicas, surgiu na Escola de Minas o projeto Astronomia para Todos, acompanhamento das atividades do Sol. O estudo possibilita aprofundar conhecimento sobre a estrela mais próxima da Terra e que também é responsável pela manutenção da vida no planeta. Como ação extensionista, a iniciativa é importante para a formação dos alunos participantes, ao mesmo tempo em que fortalece o diálogo entre a UFOP e a comunidade da região. Quem conta um pouco mais sobre essas contribuições é o estudante de arquitetura e urbanismo e integrante do projeto, Lucas Pacheco Heringer. É um tipo de projeto de extensão que contribui muito para a formação acadêmica e também é uma oportunidade de tornar um hobby, um trabalho dentro da universidade e levá-lo para fora da comunidade. Além de que expandir mais o conhecimento na área, ter contato com os nomes da astronomia, com novas descobertas e ao mesmo tempo conseguir passar isso de modo interativo com a comunidade, além de estar coletando os dados e trabalhando com um aparelho histórico que é o telescópio do Observatório da Escola de Minas. O acompanhamento dos fenômenos solares também busca contribuir para o esclarecimento de questões sobre a origem do universo e da vida de uma forma geral. Entre as principais atividades do projeto está o minicurso de astronomia básica, oferecido gratuitamente à população e com conteúdo organizado pelos próprios estudantes que integram a iniciativa. O aluno de museologia e participante do projeto Júnior Campos explica os principais momentos da última edição deste evento, chamado de Encontro Astronômico. A gente convidava alguns professores para estarem contribuindo e isso foi ótimo para a nossa proposta, ajudou bastante. A gente abordou temas gerais da astronomia, a gente pegou a invenção dos telescópios, quando surgiu essa ideia de observar o céu, a gente passou por meteoritos, onde a gente teve o professor convidado também, Gilson, a gente passou pelo Sol, pelos planetas. Foi bem interessante, gratificante e a gente conseguiu cumprir tudo na meta prevista, deu tudo certo. Um dos objetivos do acompanhamento das atividades do Sol é tornar o material científico produzido acessível à população, além de proporcionar uma forma de lazer à comunidade e aos turistas que estão em Ouro Preto durante a noite. Os interessados em conhecer o Observatório Astronômico podem visitá-lo aos sábados, a partir das 21 horas. Já as visitas em grupo podem ser agendadas e realizadas às quintas-feiras. O agendamento é feito através do e-mail museu@ufop.br ou pelo telefone 31-3559-3118. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.